Eu quero conversar com o mar. Ouvir a onda me dizer aonde é que eu preciso chegar. Se eu quiser me encontrar com você, e antes que eu saísse de lá, bem que você podia aparecer. Eu tenho duas pranchas pra surfar. Ei, já imaginou como isso ia ser? A Blue, só pra dizer a Blue. Uma de até tatu, seu nome no peito. Deito na areia e penso, se você tá tenso, como é que eu faço? Me dá um abraço. A Blue, só pra dizer Matos. Meu nome no braço, Maria e Bonifácio. A vida não era fácil, ouvi o rádio no barco. As ondas da Jamaica, meu pai que me contou. Eu quero conversar com o mar. Ouvi a onda me dizer aonde é que eu preciso chegar. Se eu quiser me encontrar com você, e antes que eu saísse de lá, bem que você podia aparecer, né? Eu tenho duas pranchas pra surfar. Ei, já imaginou como isso ia ser? Quando era pequena, minha avó ficava sentada na sala, naquela cadeira de balanço, enquanto o bairro balançava ao som da quebradeira. Eu subia, descia as ladeiras do bairro enquanto amanhecia. Era uma poesia, o sol nasce de frente pra laje. Ali era o auge, auge das brisas que eu tinha. Ventania traz com ela uma energia, com ela o perfume da minha tia Gina. Pudim de tapioca fresquinho vendido no portão daquela casa vizinha. Mais tarde abará, a carajé, caruru e o picolé da capelinha. A vida é tão bonita, o caminhão de gás sempre tocava aquela melodia. Preciso ver se ainda é mesmo hoje em dia. Saudade da vibe que isso me trazia. Mano, isso que é vida, não que eu não gosto da ideia de um dia ficar rico e dar uma melhor condição pra todas as pessoas que vivem na minha família. Mas tudo do jeito que era, era perfeitamente completo. E eu agradecia toda vez que eu pude ir à Bahia, encontrar a essência que corre no meu sangue e se expande perante minha flotilha. Eu faço um convite, visite quem não tem a intenção de roubar a sua brisa. Respeito na essência de quem compartilha, pra quem aprecia minha correria, independentemente de qual for a... Eu quero conversar com o mar. Ouvir a onda.